já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho? Quando a chuva escorria na telha, a mesa mais farta era do vizinho. Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho, mas capaz de exercer minha fé, expressar minha dor chorando de joelho. Lembro do sonho, das artes, da fumaceira no breu, da playboyzada, dos opalhas queima de pneu. Vi quatro amigos meus, e por crime de otário, vi cinco pretos na favela virar empresário. Tanto faz, minha mãe já chorou, o sorriso dela tá tão lindo. É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido. E se fosse por quem já falou que o moleque não ia durar, que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar. Agora chefe nave rebaixada, o gesto no engate dá danada. Daqui pra Riviera é quase nada, descendo a baixada, sente a acelerada. Respeita, caralho. Um dia eu vi estrela cadente e fiz um pedido. Eu fui atendido. Era só um menino brincando com os amigos. Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo, dividindo um sorriso. Tudo que eu acredito, não demora, eu conquisto. Copo de 4-3 junto com a Perol, as correntes brilhando tipo farol, tipo jogador caro de futebol. Quanto vale o poder do Miguel no ouvido de uma mulher? Eu falei bem no cantinho dela, fala baixinho que nós é favela. Agora chapa em nave rebaixada, jet no engate da danada. Daqui pra Riviera é quase nada, descendo a baixada, sente a acelerada. Respeita, caralho. Um dia eu vi estrela cadente e fiz um pedido. Eu fui atendido. Era só um menino brincando com os amigos. Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo.